Salvador, boa tarde, Tinã 63, no 4, próximo ponto para dono 0 com. Tinã 63, no 4, boa tarde, eu me mantenho cabeceiro no 0. Eu mantenho no 0, Tinã 63. Decolado 37, controle 1, 9, 35, boa viagem. Será 35, obrigado. Boa tarde, Patarrão, meu Vitor Inglaterra. Ah, meu Vitor Inglaterra, precisa. A próxima rotatória para 1-7, visual com o campo. O Vitor Inglaterra está autorizado a final da 1-7, aguarda autorização para o pouso. Só por isso, solicitar uma viatura de aéreo para passageiros, 5 passageiros, 1-4-5 na aeroporto. Afirmo? Obrigado. Ataque CLB 120, 4 horas e 8 de autonomia, alterna Galeão. Ok, livre táxi, pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 01363, 55, boa viagem. Autorizado, pátio, Índia Alfa, na ponto de espera, chamação Rio 118953, Oxoné 6355. Bom, Salvador, está autorizando o 45, boa tarde. Confirme? Está autorizando o 45, autorização Galeão. Autorizado, Galeão 360. Conforme rota, decola sinal 0, curva direita, já é o Lida Irumi. Controle 1, 19.35, transponder 5476, o TAM 31, vai ser. Zero, rota do plano, saída Israel, Lida, e eu não copiei a outra posição. É 1935 controle e o transponder 5476. Ok, Israel, Lida, após Lida, Irumi, com curva direita. Irumi, ok, com curva direita. 3.400. Índia Serra, tráfego no visual e grupo 1-7, o vento 09, corrigindo 190 graus, 89. E essa é a diferença. Remoto autorizado, chame pronto para o táxi de Pataleta. Um abraço para o táxi de Pataleta. Victor em Jacé, solo 14, libera a primeira direita, na Papá. Somente para informação, o pessoal do hangar que daria o apoio de viatura. Caso eles não consigam realizar, eles mesmos entram em contato com a Infera, ok? Decola pista 0, curva direita, ingressa corredor Axé. Mil pés estrito, controle 1-1-9-35, e transponde 0126, o Fuxera 2733, inicialmente sobrevoo de Veracruz e após toque de mexida na pista 10. Chiné 6355, está autorizado a linha de decolada 1-0, vento 1-0 graus, 8-9. Autorizado a linha de decolada 10, Chiné 6355. Ei, Baixa Militar, liberação 6-7. Fuxera 3145 no 02 para o inspecionamento. Portão 2, agora a estante vai iniciar o 314. Valeu. De táxi, pátio militar, táxi e hotel, confirmo para eu vir. Posição é número 7. Portão 7, agora só um instante, 1-1-9. Guardando, 1-1-9. Salvador, eu sou 3-1-5, curso de treinamento no 0-5. 3-1-5-5, foi efetuado a DLA do plano de voo? Vou coordenar com o nosso DOS, 9-9. Táxi 2231, pátio Indy Alpha, ponto espera 2895, o ajuste no 093, boa viagem, 2231. Controle 1-9-35, boa viagem. 1935, bom trabalho, Sanai 6355. Autorizado, pushback no 2, chamada. Após passar o passarelo, eu estou autorizado, 3-1-4-5. 1-9-69, portão 7. Colando que a solo, passarelo passando na retaguarda. Após, está autorizado, chamada. Após o passarelo, autorizado, com 1-9-69, portão 7. Salvo, 7-3-1-5-5, 2-0-1-0, DLA. DLA? Afirmo, 3-1-5-5, DLA. Gente, eu vou confirmar com a Celeste aí, senhor. 2231. Satélite 2231 na linha de decola de imediato? Decola de imediato. Autorizado aliado de decolada 10, agilizando manobras, evento 180 graus, 89, satélite 2231. 78, a linha aí, decola 2231. Salvador, muito boa tarde, Romeu Bravo, Tango. Fatal Romeu Bravo, Tango, continua aproximação, aguarda pista livre, o ajuste na 0 na 3. Silêncio, Bravo, Tango. Bravo, seu Tango, 70 para a meta, 3.7.7. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, com o instrumento cancelado ao 47, da presente curva esquerda, base pela direita da 1.7. Resposta na final da 1.7, Bravo, Vitor Tango. Vai passar na final da 1.7 com a base pela direita, Bravo, seu Tango. Decolou 47, controle Isso, Bravo, seu Tango. Solo 3155, alguma novidade? Que é 3156, estou coordenando com o centro aí, sim, está instante. Direção para o pouso, ajuste 1-0 na 3. Correta autorização é 6-5-3, 1-8-6-9. Salvador, boa tarde, azul 4206, 1 milha de altura. 4206, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste 1-0 na 3. 4206. Táxi à direita, ponto espera 1895, milha 13, boa viagem. Boa, obrigado. 1869, cheque o trem, livre pouso 10, vento 170 graus, 89. Baixou e travou, livre pouso 10, 1869. Traz o testão do solo ao 50, confirma o PAT. 69, livre táxi, seguindo a aeronave do ATAM, ponto espera 1895, 1013, boa viagem. Aeronave do ATAM, 1013, bom, 1969. Salvador, está atrasando 45, quanto espera para vocês vão encontrar aqui na porta? Gente, está 3145, mantém a ponte espera no zero. Mantém a ponte espera. Azul 4206, atrás do avistado, chefe 3, grupo 10, 0, vento 60, grau 79. Livre 11, 4206, ótima. Aqui, azul 699, estamos com a Gil 3, vamos tentar dar copia. Para copia, como seria a é o Lei da Morte, vá. É o Lei da Morte, vá. Cometa 76, prossiga. E Força Aérea, o Cometa 76, tá pronto, Zofi? Salvador, Fortaleza, 150, Zulu 9. Decola 610, curva esquerda, Momo, transição frote. Controle 119, decimal 35, transponder 5504. Correto, PLB. Táxi, pátio militar, táxi e hotel, reporte na hotel para o cruzamento ou ingresso e decolagem, Cometa 76. Uma 869 antes da Juliette. Uma 869, ingresso a Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 869. O 2 libera primeiro direito, só 1219. Direito, só 19. A 3560, boa tarde, curtiu a aproximação, aguarda pista livre, o ajuste no 0 no 3. Fala, Salvador, boa tarde, azul 4206, aí vou fazer táxi. 4206, táxi de Alfa, é Porsche, deixa direto. E a Alfa é fazendo 310, tá fazendo mesmo. Seu 3145, está visual 42 da companhia, na final da 90. Afirmo. Faz passagem no mesmo ali, mantém cabeceira no 0, seu 3145. Após ali, mantém, 3145. Campinas, 360, Pesolo 10, Pubado, Pesolo 6, decola pistão 0, curva direita, da Leda Motiva, controle 1, 19.35, transponde 5592, o azul 6999. 360 autorizado, Anderson Luna 0, com o passe, Anderson Luna 6, para avançar o segundo. Decola curva direita para o raio do Gael Leda Motiva. Transponde 5592 e o controle Salvador, 1993. Correto, portão 9, chama para... Chama lá, portão 9. Era a primeira direita, só uma do Juno 9. Primeira direita, só uma do Juno 9, deixa eu ver. 3155, tá pronto para o novo transponder? Já bateu. 5527. 5527, tá 3155. Portão 5. Eu tenho um Embraer da Azul agora ingressando Juliette para o portão 1. Após o Azul autorizado, puxando 5, chame tarde. Após o Azul seguindo para o 1, autorizado, puxa, está 3155. Fala, Salvador, muito bom dia. Boa tarde, está 3560, João. Boa tarde, 3560, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 5560. Força Aérea 2733, alinhe e mantenha a partir do hotel. Da 3145, decolou 59, controle 119, decimal 35, boa viagem. 0353, não acontecendo. Aérea 2733, livre decolagem da 10, vento 150, grau 79. Livre decolagem da 10, força aérea 2733. Sete meia, mantenha a taxa do hotel. Cometa 76 ali e mantenha a partir do hotel. O Força Aérea 2733 decolou ao 59, curva direita, reporta na vertical do farol de Tapuã. Curva Tá na direita, não faltará nada fiscal de Itapuã, o 276. Cometa 76, livre a decolagem da 10, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Juliette, portão 8. Juliette para portão 8. Esta é 76, decolou 02, controle 1, 19, decimal 35, boa viagem. Fala, controle 135, graças, boa tarde. Fissera 2766, para de patroar. Fissera 0733, prossiga no corredor axé, controle 1, 19, decimal 35, boa viagem. 935, graças. 4 horas. Táxi 3155 em frente, pátio Índia Alfa, Porto Espera 1895, 1013, boa viagem. Pátio Índia Alfa, Porto Espera 1895, 1013, obrigado, uma boa tarde, obrigado. Portão 9, autorizado, chantagem. Ok, maravilha, pessoal. Estou só marcando aqui o guia, a realidade dele sobre a saia. Sim, é. Outra coisa, pessoal, o 1699, o documento na posição devido à satisfação. Sim, é. Estou ciente do acionamento, chamo para puxa. 169, decolou 06, controle 199, decimal 35, boa viagem. 1935, boa viagem. Zero, solo 1-1, libera primeiro direito, solo 1-2-1, decimonagem. 1-2-9-3-1-0, primeiro direito. Solo, o tá 3190 livrando, boa. 3190, táxi via Alfa, reporte, enche o Juliette. Alfa, seu Juliette, 3190. Salvador, boa tarde, voo 1869, autorização Brasil. Boa tarde, então a gente tem a cota 1003 no ajuste. Sessão 1733, fala 17, tem condições de liberar no hotel? Gente, libera na Eco e mantenha a minha escuta. Taxi até a Delta. Estou no Chanel 6210, boa tarde. Chanel 6210, boa tarde. Continua a aproximação, aguarda somente o nível do ajuste 10 na 3. Aguardando. Torre Salvador, cordial, boa tarde. Eu sou o menor do norte, não sou PT, espera, prazo. 1919, não tem quantidade. Não tem quantidade aqui. Chanel 6210, livre pouso, pistão 10, vento 150 graus, 62 de nós. Livre pouso, pistão 10, Chanel 6210. Negativo 2733, taxi, mantém a posição na Delta, aguardando. Azul 6919, a Lima tem 10, preparando-se para decolagem. Afirmativa, a Lima tem preparando-se para decolagem. Azul 6919. Né, 6210, solo ao 19, libera a primeira direita e chame o solo em 121 do 19. Vai à direita, chama 129, a Chanel 6210. Azul 6919, liga a decolagem da Pistola 0, vento 140 graus, 79. 0, boa tarde. 9-1-9. Está autorizada a decolagem da 10, vento 130 graus, 79. Última aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste 1-0 no 3. Ajuste padrão, 1-0 no 3, vai dar a pista livre, 1-66 da Gol. Azul, boa tarde, Azul, 4206, fala mais 3. Número 2, aguarda a cota, 4206. Vai dar presença, vai dar presença, por favor. Puca. Puca, não aguarda. Já o Gol 1-869, pronto, cota. É 1869. Brasília 360, peso número 17. Decola pista 1-0, curva direita, saída rota, transição a left. Controle 1-9, decimal 35, transponder 5537, 1869. Pesando com a saída, é a boa transição? É left, boa left. Até mais, não está autorizado para Brasília, liga 360, Tietê, 3017. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída é boa, transição 1 e controle 1-9, decimal 3-5, acena 5-5-3-7. Tomou 1-8-9. Portão 7, chama pronto. Chama. O 6-2-1-0, pode ir até a Juliette, confere. Afirmo. Chama 7, né? Autorizado, pouso na 1-0, gol 1 na areia. Zulu 17, decola pista 1-0, curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Controle 1-9, decimal 3-5, traçada 5-5-4-4, 4-6-1. 3-6-0 de Aracaju 17, decola 1-0, curva à esquerda Puca, Aracaju 19-3-5, 5-5-4-4, 4-6-1. Portão 1, chama a tropa. 4-6-1. 6-2-10, Juliette, portão 6-2. 2-1-0? Juliette, portão 6-12. Juliette, portão 6-12, obrigado. Autorizado, reporta ataque, sonou 8-9. Autorizado, reporta ataque, sonou 8-9. Polo 1-66, solo 2-4, libera a primeira direita, solo 1-2-1, decimal 9. Libera a direita, 2-1-9, polo 1-66. Papa Romeu, Sierra 96. Papa Romeu, Sierra 96, boa tarde, continua a aproximação, repórter Sierra, controle checado, ajuste na 0-3. Este, confirme o vento, Sierra. Vento 1-60 graus, 62 de nós. Este, informe que tem intenção de pouso pista na 7, após a passagem sobre o marcador externo, ok? Gente, Sierra 96, repórter para cancelamento do plano. Papa Romeu. Papa Romeu, Sierra, manda vir, passando o marcador externo da chave travado, propondo a presente modificação na zero de voo para todos os exércitos 7. Papa Romeu, Sierra, novembro de vista, plano instrumento cancelado aos 2,6, da presente curva esquerda, base pela direita da 1-7. Repórter na final da 1-7, Sierra, novembro de vista. Repórter na final 1-7, Sierra, novembro de vista. Confirma o pátio, Sierra, novembro de vista. Pátio 5, DTA. Gente. Whoa. 04. CDS 04, não me lembro. Tráfego no visual, de 1,7, o vento 1, 0 graus, 62 nós. E essa autorizado para o 7, Sierra 90. Pátio de Alfa, quanto espera 295, ajuste 1093, boa viagem. Pátio de Alfa, 295, 63, 1869. Obrigado, boa semana. Já no Vendor Vitor, Paulo 28, está autorizado a liberar na Papá e estacionar seu conferido. Salvador, voo 645, está estabilizado a LSF3. Voo 1645, boa tarde. Cheque o trem, livre pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 6-2-9, ajuste 1-0-3. Eu vou achar trabalho, livre pouso, voo 645. Visual com o bike da companhia, na final 1-0? Visual, 1-8-9. 1-8-9, faz passagem do bike da companhia ali e mantém cabeceira 1-0. Após o bike da companhia, mantém 1-0, 1-8-9. 45, Sol 3, 2, primeira direita, Sol 1, 2, 1, 9. Deixa 1, 2, 1, 9, obrigado. Gol 169, de 30 colagem, 1-0, vento 1, 5-0 graus, 7 nós. Já decolagem 1-0, 8-9. Fala, boa noite, boa tarde. 1-4-5, Alfa, é Porsche, Alfa, controle 1, 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa tarde. Sábio, passa a palma, levante o logo. Abatendo Lima, quilo branco, continua a aproximação, repasse o externo, ajuste na 03. Provável certo, esse é a foto do após o carro, posição, estamos escapados pela direita por causa de vocês. Tem que vir no grau, mas pode para calcular nesse plano. Boa tarde, Azul 2591. Seria a nossa saída para a Vitória, 10-2.